Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jumon. Alola, inglês. Do meu lado direito está o Lucas. Roubei o Let's Go Eve da minha namorada pra pegar o Eve fofinho, gigante. E diretamente do Japão está o Jefferson. Sun and Moon é melhor. Nossa, Jefferson, vamos parar o podcast aqui que talvez seja melhor. Ele pode ter falado uma verdade ou não. Depois de 3 anos, eu finalmente entreguei minha dissertação pra defesa no mestrado. Apesar de ainda, assim, ainda tenho que defender, né, e isso vai acontecer em dezembro, eu basicamente tô voltando à minha rotina normal. Só que durante esses 3 anos que se passaram, eu deixei de fazer muita coisa. Deixei de ler muito mangá, assistir anime, jogar jogo e... Assim, eu acumulei tudo numa listinha. Ela tá grande, porém ainda não tá o suficiente. Eu queria pedir pra vocês recomendações de coisas que eu não fiz, não li, não joguei nos últimos 3 anos e que eu deveria fazer agora. Ah, agora você me complicou, né? Você podia fazer essa pergunta previamente, mano. Ah, pra gente pensar. Você não falou sobre séries, mas assiste Years and Years, que é uma série muito legal de fim de mundo. Assiste Mob Psycho, Mario. Ou você já viu? Eu já vi a primeira temporada. A segunda lançou, né? Sim. Ah, então veja, é muito bom. E termina a Talk Merit Sessions. Nossa, quando chegar no Switch, talvez termine. E tá uma boa ideia, na verdade, mas vai demorar um pouco. Já aproveitar aí que você... Eu não sei se você vai ter terminado algum quest até lá, mas aí já coloca outro na lista e de RPG... Pro resto da vida, assim. Eu tô com dó do Dragon Quest porque eu tive que pausar, mano, quase no clímax do jogo, só pra jogar Pokémon. Mas acho que quando eu terminar a história de Pokémon, talvez eu volte pra Dragon Quest, zere e faça o post-game de Pokémon. Tá aí um plano. Sim, já dá um tempo isso aí. Depois de 9 meses desde o seu anúncio, em fevereiro de 2019, Pokémon Sword e Pokémon Shield finalmente foram lançados oficialmente na última sexta-feira, inaugurando também oficialmente não só a 8ª geração, mas também um jogo canônico da série para Nintendo Switch. Isso se você considerar que Pokémon Let's Go não é jogo canônico, né? É meio canon, mas eu considero mais tempo do que 9 meses, porque a gente tem o Pokémon Sword e Shield... dito desde que o Let's Go foi anunciado, né? Verdade, verdade. Sword and Shield é o... Calma, gente, a gente vai ter um jogo ainda que nem vocês gostam pro Switch. Let's Go não é um jogo que vocês gostam. Eles falaram isso, ok, em 2017, né? 2018, não, foi 2018, né? No início de 2018. Não foi na E3? Eles falaram na E3 de 2017 ainda... Então, mas na E3 a gente não sabia se era o Let's Go ou se era o Sword and Shield. Eles, quando o Jumon fala o Pokémon que vocês gostam, eles só esqueceram de falar a metade do Pokémon que vocês gostam, né? E aí, depois de todo esse tempo, o jogo superou a expectativa de vocês? Quais foram as primeiras impressões do jogo até o momento que vocês estão jogando? Pera, eu só deixo começar a discussão falando que eu acertei e que iam bloquear o caminho no meio do jogo, que foi fácil a previsão, mas bloquearam o caminho várias vezes no jogo. Calma, em que sentido? Ainda. É bloquear o caminho de... as ovelhas tá no meio do caminho, não vamos mexer nas ovelhas. Ah, tem um cara torcendo no meio do caminho, não vamos incomodar o cara torcendo. Então eles bloqueiam o caminho e não foi... pra mim, obviamente, não foi aquela experiência aberta que você tava esperando numa discussão anterior aí. Tá. Então, já que a gente já começou a falar disso, eu me incomodei com isso, porém... O que me salvou dessa aflição é a Wide Area. Porque a Wide Area trouxe uma liberdade que eu não vi nos jogos de Pokémon há muito tempo. Basicamente, eu nunca vi nos jogos de Pokémon, né? E, sinceramente, é a melhor adição pra mim desde todos os outros jogos de Pokémon. Acho que, sei lá, o recurso... O mais novo recurso e o melhor bem aproveitado dentro de todos os outros adicionados à franquia. Eu acho até engraçado esse comentário, Mario, porque você fala o que te salvou do caminho linear, ou da exploração, é te jogar numa caixinha mais ou menos grande, e você tá preso na Wild Area. Eu fiquei bem, tipo, pouco impressionado com aquilo, de verdade. É, o problema é que pra todo fã de Pokémon, quando eles colocam coisas que já existem no universo, sei lá, eles pegam, que nem você falou, uma pequena caixinha que simula o que seria um mundo aberto de Pokémon, que não é, é só, eles estão te dando um pouco mais de liberdade dentro do jogo, já é muita coisa, né? Isso acontece comigo, infelizmente, eu não sou um cara que tem uma mente muito fria pra analisar Pokémon, porque o meu coraçãozinho de fã pula mais alto, salta mais alto quando eu tô revendo o jogo. Acontece, Jefferson, que se você for considerar que todo o jogo de mundo aberto também é uma caixinha presa, isso acontece com Breath of the Wild, acontece com outros jogos, então nada mais justo do que isso também acontecer com Pokémon, né? É que eu acho que Breath of the Wild são várias caixinhas maiores, mas tudo bem, foi a primeira e... Eu acho que é justo esse argumento, mas eu achei que ia ser maior. Eu não sei, eu fiquei com a impressão que é pequena, o Diário. Eu fiquei com a impressão que é meio vazio. Eu não sei, na hora que eu entrei nela e achei engraçado poder mexer a câmera no jogo de Pokémon, fiquei muito surpreso, mas eu senti potencial naquilo, mas eu não me animei muito, sinceramente. Eu não passei tanto tempo nela ainda. Eu só fiquei lá passeando, pegando os Pokémons. Fiz uma batalha Dynamax que eu participei com o Jomon e foi uma batalha muito emocionante, porque o cara apareceu, deu um hit e matou o Pokémon. O cara nem virou Dynamax, ele só bateu normal mesmo e foda-se. E aí foi uma experiência bem rápida, mas eu senti potencial e é isso aí, não fiquei tão animado. Achei que podia ter mais coisa, mas eu achei legal a mudança de clima repentina do nada. Dá uma sensação que não fica na mesmice, sabe? Eu acho justamente essa mudança de clima muito repentina, assim, porque você tá andando de boa, tá o céu bonito, aí piscou, começou a chover, o mundo tá acabando e você anda mais um pouco e do nada tá nevando. Ah, pra mim tá um senso de aleatoriedade, então pra mim torna mais interessante, por exemplo. Aí eu tô andando... Mas não parece real, né? Sei lá, eu tenho essa impressão que não parece um ambiente real. Igual nas outras áreas de Pokémon. Sim, sim. Por exemplo, começa a nevar, não tem neve no chão, né? É que nem o monastério do Fire Emblem lá, que tá no inverno e não tem neve. É tipo, parece verão. Tá caindo neve, mas tem grama no chão. E você, não tá parecendo que tá no inverno, só tá nevando um pouquinho. Pode ser isso, só que eu considero assim também de ter uma tempestade de areia e depois uma neve. Não ter uma variação natural de clima. E eu achei a Wigeria, ela é uma ideia interessante, mas, que nem o Lucas falou, com potencial ainda... Existe potencial, mas não foi bem aproveitado. E eu acho que, justamente por ela ser meio genérica, ela é uma coisa aberta lá no meio, os cenários fechados ficam melhores por causa disso. Porque os cenários fechados, eles são mais inspirados. Você, na Wigeria, você tem lá, sei lá, os Pokémon, mas... Eu consigo ver eu no futuro só olhando, e o que eu já tô fazendo agora, que é olhar pra cima pra ver quais Dynamax estão aparecendo, qual é a raridade dos Dynamax, e ficar correndo nisso e ignorar todo o resto até achar um saco. Você tem que ficar driblando os Pokémon. Olha só, a mudança climática dentro de Pokémon é defensável porque tem Pokémon que simplesmente invoca a tempestade de areia, tem outros que invocam tempestade de neve e coisa do tipo. A gente também não pode colocar umas alegorias do mundo real e ver a diferença, né? Apesar de que o efeito estufa tá batendo forte lá porque, mano, se é uma região de Galar que é completamente industrial e tá soltando gás carbônico na atmosfera pra caralho, acho que é natural essa mudança climática. Mas eu defendo a Wide Error porque eu acho que a mudança de contraste que existe em você tá na linearidade dos jogos e da cidade, que tem uma perspectiva única, e também sair pro jogo pra uma perspectiva mais livre e você entrar num modo de captura hardcore de Pokémon, que é isso que a Wide Error tá te trazendo, é uma diferença que eu não via nos jogos de Pokémon há muito tempo e tem me divertido muito. Vocês estão falando, eu acho muito genérico. Eu acho que a generalização dela é suficiente para me manter dentro do jogo sem estar ficando... Como é que fala? Não é emburrecido quando eu tô tedioso. Sem ficar muito tédio conforme a linearidade do jogo, porque eu tô transitando entre diferentes perspectivas de jogabilidade. Mais uma coisa, assim, essa captura hardcore que você falou é mentira. Porque você é proibido de capturar Pokémon de nível mais alto que o que você tem das ligas, né? Das insígnias. Isso é verdade. Então, achei isso também outra coisa, assim, a promessa da Wide Area é que onde você vai encontrar Pokémon nível 50. Só que você só vai poder derrotar. Você não pode capturar o Pokémon nível 50 se você não tem a insígnia. Então, foi uma coisa que eu fiquei bem triste de dia de passagem quando eu descobri. Eu fiquei, ué, mano, que porcaria é essa? Que eu não posso jogar Pokébola. Ah, mas eu acho que é aceitável porque quebraria completamente o balanço do jogo, né? Você simplesmente tem um Pokémon nível 50, você simplesmente vai atravessar o jogo inteiro batendo em todo mundo. Mas não é essa a ideia, se eu conquistei o bicho nível 50 com o time nível 20, eu pegar e arrebentar o jogo inteiro, porque eu conquistei ele nível 50. Eu consegui capturar um Pokémon nível 50 com o meu time nível 20 com Pokéball, por exemplo. É que eu acho que o fator sorte ainda é muito mais influente do que a sua habilidade em captura. Se você der sorte de capturar o Pokémon, jogar Pokéball e capturar, não sei qual o mérito necessário. Você simplesmente poderia dar um sleep powder nele, deixar o Pokémon dormindo mas ficar arriscando. Mas você sabe. Aí você, isso aí é uma coisa que você tá fazendo querendo. É por isso, tipo, aí até sorte é mérito. Os caras, eles dão uma função nova e não deixa você abusar dessa função nova. Isso talvez é outro ponto aí que você falou, que é um outro ponto que eu não gosto na Wild Area. Principalmente enquanto você está jogando o jogo, né? Depois que termina o jogo, tanto faz isso, porque você vai poder pegar todo mundo. Mas antes de terminar, foi uma coisa menos. É, quando eu comecei esse jogo, teve uma coisa que me incomodou demais. Muito mesmo. A primeira cutscene é aquele cara lá, esqueci o nome dele, que tá de terno. O presidente. Isso, ele explicando o mundo dos pokémons, batalha, não sei o quê. Eu imediatamente senti falta de voice acting, sabe? Eu imediatamente senti. Porque aparece ele se mexendo, falando, texto aparecendo, e ficou vazio pra mim, assim, a animação. Sabe qual a complicação de voice acting em Pokémon, Lucas? É que, além do tempo de vocalização ser ainda maior... você trabalha com Pokémon para várias línguas, porque ele é um jogo multicultural, né? Ele é globalmente lançado em vários países, né? Então, você ter a voice acting só em japonês ou só em inglês, ou ter voice acting em várias outras línguas, é um complicador pro lançamento do jogo, dado que o limite que eles já colocaram, que eles caparam vários Pokémons para lançar o jogo, acho que voice acting seria um limitante maior ainda. Eu entendo isso. Eu gostaria que tivesse só nas cutscenes mesmo, não precisasse em todos os diálogos, que aí também seria um trabalho do cacete, né? Mas eu vou expressar que eu realmente não gostei, cara. Eu senti muita falta. Ver os personagens mexendo os braços, olhando um pro outro, sem sair uma voz. Mas eu também senti que se Pokémon fosse ter voice acting, era, no mínimo agora era a hora. Você tá indo pra um console HD e realmente você, parece que as cenas eram pra ser dubladas. E não são. Eu concordo com o Lucas que tinha que ter, eu só não concordo que ele tinha que sentir falta naquela hora de abertura. Porque quando o cara tava falando, era só imaginar, sei lá, aquele cara que apresentou o UFC falando. É só imaginar a voz dele reproduzindo. É só imaginar todas as vozes, então. Mas esse sentimento aí, o Jeff, ele tá... Eu não avancei tanto no jogo ainda, né? Joguei pouco, na verdade. Mas eu replico esse meu sentimento na maioria das cutscenes. Ah, sim, aí eu acho que falta, porque você não dá... parece que você não dá voz, você não dá personalidade pra pessoa. Exatamente. Eu acho que essa é uma reclamação justa, a falta de personalidade. Isso é algo que tá presente na maioria dos outros jogos de Pokémon. Os personagens nunca tiveram uma personalidade marcante, exceto pelos diálogos. E quando é marcante é só quando o cara é cuzão, porque de resto a maioria das pessoas são muito gentis. Porém, eu acho que... Primeiro, esperar uma mudança tão repentina de Pokémon e colocar voice acting é uma mudança repentina, eu acho demais. Na maioria das vezes, os jogos de Pokémon, eles vão com muito cuidado, eles vão pisando no terreno com muita cautela para as mudanças, né? Eles colocaram uma área com mais liberdade agora, mas que a gente já discutiu é pequena. E, cara, eu acho que o voice acting, além dos problemas que eu já citei, ele tem outro que... os jogos de Pokémon, eles também são lançados como anime, e você colocar um voice acting dentro do jogo, talvez você tenha que requisitar o mesmo ator que dublou a voz, não sei. Acho que é muito complicado no caso de Pokémon. Eu não vejo isso acontecendo tão perto, se acontecer, né? Eu acho que a gente tá errando, devia começar pelo começo, velho. Qual é o inicial que vocês escolheram? Todo mundo aqui escolheu sem saber a evolução final? Eu sim, eu escolhi o Grookey, e agora eu já sei qual é a evolução final dele. E você tá satisfeito com a evolução final dele? Eu tô, eu olhei os três, assim, é que eu gosto do Grookey porque ele é um macaquinho, então não importava como ele fosse macacara, eu ia gostar, então... Eu estou satisfeito. Eu acho os outros legais também agora, mas o Grook tá no coração. Eu escolhi o Scorbunny. Eu não vi a evolução final dele, por incrível que pareça. Eu vi só do Grook e a do Sobble. Então eu tô na expectativa. Eu já vou ali pra segunda. Já tá na segunda evolução, né? Eu vou ver como é que vai ficar na terceira. É, eu só escolhi o Scorbunny. Eu só decidi entre ele, dentre os três, porque eu vi a evolução final. Então eu fiquei satisfeito com isso. Caramba! Eu escolhi o Sobble. E eu me arrependi. Ah, por quê, cara? Por causa da evolução? É, porque a evolução final dele é muito ruim, velho. Aquele negócio que o Jomon fala que é bom saber, é jogar sem saber, é uma porcaria, velho. Não, então, calma. Eu queria saber como era jogar sem saber, porque eu nunca tinha jogado. Mas até antes de começar o cast, eu comentei que eu sei todos, eu vi, eu peguei agora no finalzinho, tomei um spoiler geral de todos os Pokémon, e eu prefiro jogar sabendo. Agora eu prefiro jogar sabendo. Eu prefiro. Todos os próximos Pokémons que eu for jogar, eu quero saber todos os Pokémon antes. Caramba, eu não sei. Eu tô jogando sem saber faz tempo e tô me divertindo a beça. Tanto é que eu tô achando uns Pokémons no mato lá até no começo e tô achando estranha essa sensação de não saber o que eu vou encontrar de fato. Ou o que que ele vai ser depois, né? Se você capturar, você não sabe pra o que que ele vai evoluir, né? Eu tô com vontade de evoluir até Pokémon lá que é inseto básico, sabe, do jogo. Eu quero ver qual é a terceira. Eu acho que eu tô no meio termo. Eu acho que jogar sem saber, que nem o Lucas fala, é mais legal. Só que quando você faz uma escolha ruim, principalmente uma escolha que você tem que fazer no início, nossa, é meio triste, velho. A evolução final do Sobble é uma porcaria, velho. É muito feia. Ah, é legalzinha. Nossa senhora. Ela tem conceito, você precisa falar. Dentre os três, eu acho que é o que tem mais conceito. Eu acho que os três têm conceito. Mas qual que você escolheria então, Jeff? Sabendo das três, agora se você já sabe. Eu acho que o Sobble, ele emagreceu demais, é só a minha opinião. Mas você escolheria outro? Não sei, eu não gostei das três. Talvez eu escolheria outra. Não, a impressão que eu fiquei é que quando eu escolhi o Sobble, aí você fala, o Pokémon tímido, não sei o quê. Aí depois ele vira um adolescentezinho meia boca, aí depois um adulto, eu sou fodão magro. Eu não gostei disso. Eu acho que escolheria qualquer uma das outras duas. Não que eu, assim, só pela essa história, assim, que eu não gostei do Sobble. Pra mim tanto faz, eu não me identifico com nenhum dos três iniciais, mas eu acho que o pior foi o que eu escolhi. Então, uma coisa que tem me incomodado, e isso me liga com esses iniciais também, é que muitos dos pokémons, eles simplesmente pegaram estereótipos e colocaram dentro do jogo, né? Aí eles, por exemplo, se fosse no Brasil, não tô falando de Galar, mas se fosse no Brasil, o que, é que eles vão pegar? Futebol, carnaval e, sei lá, coxinha. Então eles iam fazer Pokémon baseado nisso, ia ter o Pokémon pão de queijo, Pokémon coxinha, ia ter o Pokémon bola de futebol de trapos, sabe? Bola de queijo, versão exclusiva, entendeu? Então, esse tipo de coisa me incomoda um pouco. Eu acho que eles conseguem fazer muito mais do que isso. Eu acho que a maioria dos Pokémon do passado tiveram mais referências históricas do que simplesmente abordagens baseados em estereótipo, como se eles simplesmente tivessem visitado os países por um mês e vissem o que a galera gosta, ou tivesse digitado no Wikipedia, assim, tivesse colocado Reino Unido. Eu gostei, assim, os pokémons, eles podem ser estereótipos, mas não é como se desde que eles fizeram globalmente os pokémon, que é a partir da quinta geração, se não fosse. E aquela coisa, você tá mostrando a Inglaterra, aproveita pra fazer as coisas da Inglaterra, então faz um pokémon de xícara de chá lá, que a gente já tinha visto. Faz um Pokémon assim. Aproveita e faz um Pokémon que tenha bigodinho e chapéuzinho e parece um cidadão inglês, estereótipo. Aproveita que você tá fazendo isso desse país. Enquanto a gente teve nos Estados Unidos, a gente teve linhas de NASCAR, assim, teve Pokémons parecidos com americanos. Pokémon de construção. Então eu acho. Ok, eu também não tô achando tão exagerado assim. Eu tenho alguns que você olha e fala, essa versão porque ele é inglês. Mas mesmo assim, eu não consigo achar tão ruim. Eu não consigo, na verdade, achar nada ruim. Eu acho que isso é questão de gosto, mas assim, se fosse no caso, sei lá, se fizesse um Pokémon no Brasil, baseado no Brasil, e não tivesse, sei lá, o Pokémon coxinha, eu ia ficar ofendido. Eu falei, faltou a coxinha. Então eu discordo totalmente do Mario. Pensando nas pessoas que moram lá no Reino Unido. É, você tem um Pokémon Mico Leão Dourado? Pô, como que você não vai ter um Pokémon Mico Leão Dourado se vier na região brasileira, não, sabe? Não, o Mico Leão Dourado faz parte da nossa fauna. E o problema é eles acharem que, sei lá, o que, que o Brasil é movido? É movido a futebol, carnaval e pão de queijo. E não é, uma Pokémon sambista ia ter, ia ser legal. Você olha e fala, legal, é um Pokémon que dança. Não, mas é que nem Gavar, tem futebol pra caralho. Tem o Pokémon Ball de futebol, tem o Pokémon jogador de futebol, tem a torcida, tem todo mundo. Não é só isso. Mas você tá aproveitando o país. Você faz um negócio inspirado num país pra aproveitar aquele país. Não sei, me traz mais do bioma da região e não dos estereótipos da cidade. É que eu acho que o bioma da Inglaterra não é tão diversificado assim, e assim, eu não sou nenhum biólogo da Inglaterra, especializado na Inglaterra, eu não sei quais que estão lá representados, quantos estão representados, mas eu não sei, e também não sei quais são os animais específicos da Inglaterra, mas acho que era de chata lá. Entendi, Mário, você queria uma coisa mais sutil, né, que seria, por exemplo, o Pokémon da fauna, e tipo, se tivesse um Pokémon Mr. Bean, você ia falar, porra, muito óbvio um negócio desse. É, tipo, tem o Pokémon banda de rock porque sei lá, tem muita banda de rock inglesa que é famosa, né? Então, é só isso que eles conhecem. Não é só isso que existe, sabe? Eu acho que dá pra explorar muito mais a região em cima de estudo, em cima de um monte de coisa, em cima de conceitos históricos. Mas, ó, vou ser sincero. É, mas os Pokémon lendários são um conceito histórico. São cavaleiros. Não, mas é uma história que eles estão construindo a partir de uma certa referência, mas aí é uma história deles, né, eles estão construindo. Ah, não, mas eles são baseados em cavaleiros, é uma espada e um escudo. Não, mas é só o cavaleiro, né. Eu vou ser sincero, tem coisa lá que obviamente é na cara mesmo, referência óbvia a estereótipos, eu acho tudo bem ter isso, acho legal na verdade, mas nem tudo é. Se eu me lembro, tem Pokémon Ovelha, por exemplo, tem vários outros lugares do mundo que tem ovelha, então não é tudo que é totalmente estereótipo. Então, pra mim, tá ok. É que nem a geração XY. Você pega vários pokémons lá que, beleza, não são... Não tem um tipo Pokémon Baguete voando, assim, mas tem um Pokémon Perfume, né? Baguete seria ótimo. Mas tem um Pokémon Perfume, entendeu? Aí, essa nova geração, tem um Pokémon Chá, literalmente uma xícara de chá com um fantasma que a gente viu. Mas também tem a ovelhinha, tem uns insetos, tem uma tartaruga, então, pra mim, tá de boa. Eu não vi tanto. Tá uma média boa, né? Não, eu gostei da Dex. Eu só acho que eles poderiam fazer melhor que isso em questão de inserir referências daquela região que eles estão se baseando. É, agora que o jogo lançou, a gente já sabe que os pokémons, basicamente os únicos encontros deles são por ícones, né? Você tem que tocar no pokémon e começa a luta. Sim. Tem a outra versão de aparecer uma exclamação, mas isso é bem específico de você ter que andar no mato, aparecer uma exclamação e você toca na exclamação, aí vem um pokémon aleatório. Uhum. E eu gostei, eu achei, essa foi o melhor encaixe que teve. Eu acho que esse é o ponto a melhor que Samun, que no Samun você tem só batalhas aleatórias, você tem um cenário muito parecido com Galar, os mapas são bem parecidos, só que em Samun você não via. Agora você começa a ver, e isso dá um diferencial muito, muito bom pro jogo, e me impede de ficar encontrando Pokémon de geração passada. Isso aí pra mim foi excelente. Você ainda pode encontrar, né? De repente você pode ir pra um ponto de exclamação e vir um Pokémon aleatório que você não sabe, né? Ah, sim. É, pode acontecer isso. Mas só que a maioria agora, eu olho pra um Pokémon e falo, essa porcaria aqui, sei lá, um Ubat. Eu não quero encontrar um Ubat. Eu quero encontrar um Pokémon novo. Aí eu vou pro Pokémon novo. Eu achei incrível esse método. Porque eu coloquei o jogo pra salvar manual. Eu não deixei pra salvar automático. Aí eu joguei uma meia hora seguida sem salvar, acho que um pouquinho mais. E o jogo deu um crash numa cutscene. Eu tive que desligar. Então eu rushei, eu fiquei andando nos matinhos, pulando todos os pokémons e cheguei bem mais rápido onde eu queria chegar. Mas tirando esse caso, assim, exceção, no geral é muito melhor você poder ver o pokémon e fugir dele se quiser ou ir reto. Isso aí eu não tenho o que reclamar, e também é uma adição muito bem-vinda que no Let's Go a gente já tinha comentado que era talvez uma das poucas boas adições daquele jogo. É, eu acho que muita gente concluiu que em Let's Go isso foi muito bem-vindo, né? É, muita gente gostou, principalmente se você for ver em questão de rede social, e em reviews também, a maioria dos elogios vem da parte que você pode ver o Pokémon que você vai ou batalhar, ou enfrentar, capturar, enfim. Em Galar, pra não tirar o efeito aleatório que eu acho importante também nos jogos, eu acho que eles não poderiam simplesmente retirar o modo de você batalhar aleatoriamente com os Pokémon e só colocar os Pokémon sendo vistos lá pra você desviar. Eles colocaram os pontos de exclamação e eu achei essa o melhor equilíbrio que eles poderiam fazer entre ter a batalha aleatória e mostrar os Pokémon que estão aparecendo na região, no mato, enfim, né? Eu tô 100%, eu concordo com o Jomon, acho que essa foi uma das melhores adições do jogo, e eu tô muito satisfeito com esse ritmo. É, não tô enjoado de encontrar Pokémon aleatório, e tô me divertindo bastante caçando Pokémon. Eu só queria complementar aqui que, além disso, que o pessoal já falou bastante, a melhor coisa é poder jogar Pokémon com uma mão. Let's Go inaugurou isso aí, e esse aí fez a opção de... Como é que é? É controle? Isso aí tem que continuar, porque ninguém merece ter que ficar segurando, tá preso, sei lá, no controle. Outra adição do jogo foi o Gigantamax, né? A gente conversou um pouco, mas basicamente o Gigantamax, além de você usar nas raids, você pode usar nos ginásios, né? E, sinceramente, é muito engraçado, eu não vi uma... Eu não acho que ele seja algo muito necessário, né? Eu acho que foi uma adição interessante para se batalhar, mas eu não acho que ela é muito impactante, porque você simplesmente usa, sei lá, no último Pokémon do líder de ginásio só para acompanhar quando ele usa um Gigantamax também. E é isso. Apesar de ser legal ver o Pokémon crescendo, etc., eu acho que não houve muito impacto na adição do Gigantamax. O que, sinceramente, eu até agradeço, porque quando eles lançaram os Z-Moves no Pokémon Sun and Moon, eu achei uma quebra de ritmo do jogo completa. Assim, se você não tem um Pokémon com Z-Move no jogo, você vai perder o jogo, ou você vai perder a batalha. Eu gostei da Dynamax, né? Eu gostei delas. E, assim, no ginásio é a última parte das batalhas, eu acho que dá um impacto maior para o último Pokémon que o cara solta. Eu só tenho, assim, eu não sei competitivo, não quero saber, não faço a menor ideia em competitivo como vai acontecer, mas eu achei uma edição muito boa, assim, eu achei que quando tava nos trailers, eu achei que poderia ser um pouco pior, mas foi legal. Não, como eu comentei, eu fiz só uma batalha de Dynamax, né, e ela foi bem rápida, então eu não tenho muito o que comentar. No ginásio você vê o negócio melhorando. Ah, beleza. As raids é diferente. É legal ver os pokémons explodindo, eu acho divertido. Então, isso é bem legal mesmo. Eu acho que nem vocês falaram, o impacto da imersão da batalha no ginásio, ela fica muito mais atraente visualmente, né? Mas em questão de jogo, etc., não traz uma camada de dificuldade ou coisa do tipo. Você só usa quando o adversário usa, é basicamente isso. Aí eu tenho uma dúvida grande, na verdade. Eu vi que a Dynamax, as batalhas de Raid, são por estrelas. Eu fiz em uma estrela, por isso que foi extremamente fácil, porque tinha alguém forte também. O último nível é 5 estrelas e chega a ser difícil? Eu não fiz nenhuma 5 estrelas ainda. O máximo que eu fiz foi 3 e não fica difícil. É, eu também tô igual o Jumon. Eu nem fiz isso direito, eu passei longe desse negócio aí. E comentando rapidamente dos ginásios, uma das coisas que eu senti muita falta em Pokémon Sun and Moon foram os ginásios. Eles voltaram com muita força no Pokémon Sword and Shield. Basicamente eles são o plot principal da história, até porque Galar é movida a campanha dos ginásios, né? Tem todo um desafio dos ginásios, você vai enfrentando eles em ordem, e tem toda uma experiência, né? Eu gostei, tá me agradando muito os ginásios. Como era de se esperar, eles não são difíceis. Se você tem um Pokémon treinado, se você tá... Basicamente tem um Pokémon que tá contra a vantagem do outro treinador, você vai ganhar o ginásio. Mas eu acho que a experiência tá sendo agradável, sabe? De entrar e você tá sendo assistido por milhares de pessoas. E é até engraçado, né? Tem mais gente no estádio do que na região inteira. O que me leva a crer que são sempre as mesmas pessoas que estão naquele ginásio e vão pra outro ginásio, assim. Pode ser. Uma boa teoria. Mas tá bem agradável, assim, mesmo estando fácil, eu acho que a experiência é divertida. Eu acho que os ginásios, esses ginásios, eles são um ponto, um balanço perfeito entre o que Samun propôs e o que a série propunha antes. Porque a gente, antes do ginásio, a gente tem basicamente um trial. Uhum. E aí você faz o trial, e aí você... E pra mim, acho que o problema do trial, que muita gente não gostava dos trials, é que no final do trial você enfrentava um Pokémon grandão. E o Pokémon grandão, ele não é uma pessoa, você não consegue se sentir desafiado contra uma pessoa. E aí você coloca uma cara nesse Pokémon grandão, você coloca um líder de ginásio, que já era o que a série fazia, e aí você tem aí o balanço, você tem um minigame antes, e nesse os minigames são mais interessantes do que em Samun, na minha opinião. E aí você tem a luta no final, que é o que todo mundo gosta, que é a boss battle contra o ginásio. Todo mundo não, eu gosto mais dos minigames, mas tudo bem. Ah, não, aí vai a variação, mas pelo menos você tem os dois agora. É, eu acho que minigame sempre teve, né? Até quando era em Kanto, você tinha lá com a LT Surge, você tinha que procurar os botões certos, coisas do tipo. Então, mas esse tá bem minigame. Esse tá bem trial. É, eu acho que eles sempre existiram, eles só estão dando uma fortalecida. Mas você, mesmo sendo trial, você ainda enfrenta treinadores. Então é um balanço, um equilíbrio muito bem feito. É um ótimo equilíbrio. É, eu não fiz nenhum ginásio, então eu tô na expectativa pra ver se vai ser interessante mesmo esses minigames. Ah, eu tô curtindo. E eu tenho uma pergunta, talvez seja um spoiler pro Lucas, mas que número que vocês colocaram na camisa de vocês? Ah, eu coloquei isso já. Ah, já colocou. Qual número que é? Eu coloquei 29 porque é meu aniversário. Tá. Eu coloquei 07 porque 7 é o número da sorte. Jefferson. Eu fui de 12, porque eu gosto de 12. Nossa, eu esperava tanto de vocês, gente. Eu fui o único que coloquei 64. Eu nem passo pela minha cabeça isso. Que decepção. É, cada um de nós ia resetar o jogo e fazer múltiplos 64 agora, então. Façam isso. No Pokémon Sword and Shield Ultra a gente coloca. Ultra. New Pokémon Sword and Shield. Eu quero passar um resumo das minhas primeiras impressões, só pra não ficar o gostinho de que a gente tá criticando o jogo, porque eu tô achando muito agradável esse game, tá? A gente até comentou que, das expectativas, talvez fosse algo como foi com XY. Eu acho que é exatamente isso. Eu tava esperando um novo jogo de Pokémon pro novo console da Nintendo. E esse novo console é um console de mesa barra portátil, tá? Eu acho que as minhas expectativas foram cumpridas. Muita gente reclamou dos gráficos, mas... essas pessoas ou são muito críticas, ou são muito críticas a Pokémon, ou são muito críticas a Nintendo, ou talvez nem peguem o jogo pra analisar e só analisaram baseado em vídeos e imagens. Eu não acho que teve qualquer impacto negativo no jogo em gráficos, apesar de que existem texturas que claramente estão com menos detalhes, né? São texturas com low render, coisa do tipo. Porém, o foco no gameplay, pra mim, mano, tá sendo uma aventura bem divertida, uma jornada divertida. Eu tô tentando aproveitar o máximo de Galar conforme eu tô explorando. Tem muito a se fazer em Galar, mesmo que sejam corridas de bicicleta ou, sei lá, caçar Pokémon nas wide areas ou mesmo acampar com Pokémon. Eu acho que a jornada tá divertida, isso que importa. E não me desapontei em quase nada, assim, do jogo. Só em detalhes que eu tô afinetando, mas é porque eu sou muito fã de Pokémon e é isso que eu faço. Quando o fã de Pokémon pega o jogo, ele reclama nos mínimos detalhes. Como eu não joguei muito, eu não tenho como ter uma opinião formada sobre a experiência do jogo ainda. Mas eu vou falar do que eu tive até agora, do pouco. Eu sinto que é Pokémon de novo, muita coisa de Sun Moon mesmo, a pegada. Também senti um pouco de falta de polimento. E acredito que a wide area, ela seja mais a Game Freak molhando o pezinho na piscina, sabe? Em vez de pular de cabeça. Então, o tema da região me agrada. Então, talvez eu tô gostando mais por causa disso. Adorei muito a cidade de... Ah, esqueci aquelas construções lá de... De engrenagens. Engrenagem, adorei isso aí. Então, isso tá me ajudando a levar o jogo. Mas, esse é o resumo. É mais Pokémon e pra mim faltou um polimento. E justamente o ponto crítico do Lucas é o ponto que eu gosto... É a continuação de Samun. Eu gostei muito de Samun. E agora você tá vendo o que Samun poderia ter acontecido em um console HD. Então, assim, com as expectativas é um bom jogo. Mas se você tá esperando um jogo no mesmo nível de outros RPGs, acho que é muito complicado você comparar, porque Pokémon é vítima do próprio tamanho. Eu acho que... Só antes do Jefferson comentar rapidinho. Eu acho que Pokémon tem que ser comparado com Pokémon. Não com outros jogos. Muita gente comparou com Breath of the Wild. É um erro gigantesco, porque Breath of the Wild... Hyrule é uma das protagonistas do jogo, então eles têm que focar muito na região. Eu acho que Pokémon tem que focar nas mecânicas e na forma como você interage com outros jogadores. E isso está muito bem feito no jogo. Eu discordo um pouco do argumento de vocês. Eu só acho que... Pokémon tem que ser comparado com Pokémon, sim. Mas como é a transição do tipo, você tem um jogo portátil para um console de mesa, eu acho que é justo você esperar um pouquinho mais, porque ali você não, é mais fácil de fazer. Você tem recurso para fazer. No 3DS, Sun and Moon, deixa quieto, é aquilo que dá para fazer mesmo. Até eles fizeram mais do que devia, até que o jogo fica travando. E eu acho que a sensação é essa. É do tipo, isso aqui é um jogo portátil. Ele não tem quantidade de conteúdo que você espera de uma transição portátil para console. Mas sim, a crítica das pessoas são exageradas. Bom, com relação ao jogo, eu gostei bastante. Quando eu fico falando que Sun and Moon é melhor, é porque eu gostei muito mais de Sun and Moon. Que fique bem claro, que eu só tô provocando. Eu gostei do jogo, só que... aliás, diga-se de passagem, eu terminei, tá? Ah, já terminou? Tá. Eu já terminei o jogo. Eu gostei muito do jogo, mas... ele consegue ser... a impressão que eu tive é que ele consegue ser uma história pior do que as outras histórias de Pokémon. As cidades eu achei muito pálidas. Eu acho que todas as cidades elas têm um plano de fundo, um ginásio muito grande. E depois eles só vão pintando, recolorindo. Eu achei que isso deixou o jogo bem, sei lá, não vivo. Isso é verdade. Dentro do ginásio também, né? Aquela salinha antes de você entrar na batalha são todas iguais e tem os mesmos personagens. Então. Eu acho que faltou um pouco de capricho nesse sentido, assim. Às vezes podia ser a mesma coisa, só que fala, meu, inverte o lugar, faz alguma coisa, faz isso parecer um pouco aquela sensação que a gente tinha quando a gente viu o mapa de Galarie. Nossa, você só tá indo pro fundo. É bem isso. Você começa a andar e você vê, você olha pra profundidade e fala, nossa, essa foto é maravilhosa. Mas quando você vê, é um mapa minúsculo, uma coisa que não tem nada, uma coisa meio vazia. É a sensação de que no trailer fica bom, mas quando você joga, eu achei que faltou conteúdo. Mas em geral, eu gostei do jogo. Acho que a gente vai discutir mais pra frente no podcast de Pokémon, mas é um bom jogo, só não tem esse pulo de transição que eu esperava mais. Ter mais, não sei, mais quantidade de recurso. E eu gostei muito dos Pokémons de Galar, e o jeito que eles fazem, tipo, na primeira rota eles jogam um monte de Pokémon novo e depois eles vão misturando porque não tem tantos Pokémons novos assim. Eu achei bem divertido e quero só finalizar com foi o primeiro Pokémon que eu terminei com o Raticate na party, velho. E se você gostou dessa discussão, fique ligado, pois que nem o Jefferson falou, a gente pretende ainda gravar um podcast exclusivo, um episódio exclusivo da Esquina 64 sobre Pokémon Sword and Shield. A gente não sabe quando vai lançar, por isso fique ligado no site, nas nossas perfis sociais e assine o nosso feed, obviamente. Agora vamos à sessão Jogo Rápido, onde comentamos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que a Nintendo lançou uma conta oficial brasileira no Instagram. E para quem quiser seguir, a conta é @Nintendo_Brasil. Isso é bem interessante porque a Nintendo já está trabalhando com as mídias sociais no Brasil desde o Facebook, né? No Twitter ainda não tem. Porém, a gente sabe que existe uma pessoa exclusiva trabalhando, brasileira, ela trabalhando com o conteúdo para o Brasil. Obviamente, essa conta exclusiva ainda não está falando nada sobre assuntos que talvez interessem o Brasil, como lançamento localizado de jogos ou, sei lá, lançamentos exclusivos para o Brasil, coisa do tipo. Por enquanto, ela só está trabalhando mesmo com a comunidade, mas é interessante ver que a Nintendo tem uns pezinhos no chão ainda no Brasil. Meu comentário aí seria o que é Instagram, mas tudo bem. Novo trailer do filme do Sonic mostra rework do personagem. Que ficou muito melhor. Pode ser um filme ruim, mas com Sonic bonito. Esse novo trailer me deu mais esperanças, viu? Eu vi, eu achei que ficou a mesma coisa, mas tudo bem. O trailer ficou bem melhor, não só no rework do Sonic, mas nas cenas que eles mostraram também. E agora parece que eles lançaram um trailer beta antes. Crashes em Pokémon Sword e Shield são reportados pelos usuários. Em um deles, os cartões SD do tipo XFAT estão deletando os jogos digitais, mas permanecendo com os dados. E o outro é quando vai um Pokémon vai reaprender um golpe, caso ele tenha mais de 65 golpes aprendidos. Que é coisa pra caramba. É o caso, por exemplo, sei lá, do Mew, assim, que ele já aprendeu muito golpe, né? Ele já tem muitos golpes aprendidos, desde o level 1 até, enfim. E aí você vai lá e reaprende golpe. Mas eu acho que é isso, cara. Tipo, novo jogo lançado sem erro é difícil de acontecer, ainda mais no caso do Sword and Shield, que parece que as coisas realmente foram rushadas. É nada que um update não resolva. Mas save de cartão de memória deletado é preocupante, velho. Porque eu não lembro de nenhum jogo de Switch fazendo isso. É, não é o save. Teoricamente, a princípio que o pessoal tá comentando é o jogo digital baixado. O save, aparentemente, ele mantém. É o jogo baixado? Eu li era que era, o cartão de memória era deletado. O cartão de memória não existe, né? Você vai ver, ele sumiu igual o Thanos estrando o dedo, né? Eu já tive um crash jogando e, felizmente, meu Switch ainda tá aqui na minha mesa e não desapareceu. Novo anime de Pokémon não é um reboot. O primeiro episódio mostra o troféu de Ash da Liga de Alola. É, eu acho interessante. Eu acho que talvez mostre que esse novo anime não vá pra essa questão de o Ash ter que enfrentar ginásios e ganhar ligas, até porque ele vai girar ao redor do mundo. Que ele já precisava ser... fazer, que era ganhar uma liga oficial, né, ele ganhou. Então agora, mano, segue o anime aí percorrendo lugares aleatórios, enfrentando dentro de aventuras também aleatórias, e é isso aí. Acho que é isso que a franquia precisa mesmo. E vai tirar um ano sabático. Diamond Cross Machina terá DLC colaborativo com Eureka Seven. Pacote será lançado dia 14 de novembro. 3 pacotes de roupas serão lançados. Que porra é essa aí, Steve? É, Eureka 7, eu nunca falei Eureka 7, eu sempre falei Eureka 7, mas... Ah, é, Mas é um anime, e isso aí, esses 3 pacotes vão ser outros crossovers que... Até onde eu sei, outros crossovers que Diamond Cross Machina vai fazer. E os caras renasceram... Assim, tá bom, tem uns animes agora, mas eles renasceram o anime das trevas. Então, eu fico interessado pra ver os próximos crossovers. Pra me defender, na minha cabeça eu tinha lido Steven, aí eu cortei o T e falei Steven. E agora vamos ao anúncio da semana. Commandos 2 HD Remaster será lançado no Switch no outono de 2020. É, outono do Brasil, só pra deixar claro. É, pra quem gosta de RTS, tá aí uma ótima pedida. Jogo clássico e que se passa na Segunda Guerra Mundial. Dá um novo ar, uma nova perspectiva da Segunda Guerra Mundial. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte, onde nós discutimos os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, que foi Nintendo 3183, é isso? Isso, é. Em que a gente falou da chegada do Terry no Super Smash Bros. E também do cancelamento de alguns jogos do 3DS. E onde a galera só especificou Fire Emblem porque ninguém tá ligando pra Style 7. É um jogo muito bom, gente. É interessante jogar Style 7. E eu vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. É, a gente teve alguns comentários, fazer aquela famosa juntada de comentários. E o Evilaz e o Daniel comentaram sobre o Terry e ali por volta, né? Coisas a ver com o Terry. E o Ian Matsumoto e o Daniel Moreno, eles falaram sobre as épocas de fliperama que os arcades, né, eram meio perigosos. E é uma coisa que eu realmente é uma coisa que eu tava até lendo esses dias do... Eu esqueci o nome do jogador do Street Fighter, aquele que faz o parry. Alguém lembra? O Daigo. Uhum. O Daigo, que ele eu vi uma entrevista dele, uma apresentação dele, ele apanhou num fliperama, e isso foi no Japão, assim, levaram ele pra fora e arrebentaram a cara dele. Então eu acho que essa cultura de arcade mesmo é meio agressiva, não é um lugar muito família. Então, é que eu acho que aqui no Brasil, o conceito se passa muito como jogo de azar, né? Se, por exemplo, nos botecos existiam caça-níqueis, né? É, tanto quanto existiam fliperamas. Então você tinha um caça-níquel e do lado você tinha uma máquina da SNK. É basicamente lá que você jogava esse tipo de jogo, ou em locais específicos, né? Que também eram meio que parecidos com os botecos, assim. Tipo, pra quem é de São Paulo, vai lembrar que tinha um lá na Liberdade. E, Jamon, eu acho que você já foi com a gente até uma vez. Eu fui, mas ali é full arcade, né? Eu não imagino que seja os botecos, eu imagino que não era assim. Não, mas já era zoado ali. Então, acho que é meio que nesse conceito, essa ideia. Sabe qual que é o problema? O problema, ele é violento porque as pessoas não sabem perder. É isso. Sim, sim, realmente. É só isso, muita gente salgada mesmo. Eu acho que é muito porque a galera tomou um goró e vai lá jogar SNK e sai na porrada mesmo. Pode ser, porque o álcool influencia pra caramba. E eu acho que, assim, no próprio, o próprio jogo de luta, né, que é a coisa mais famosa que você vê em fliperama, você tem aquela coisa, o lado que vence, o lado que perde. E o lado que perde, ele não recebe bem essa mensagem. Então, eu acho que isso tem muito a ver, tipo, ah, você encostou em mim, o cara tá nervoso. Aí um encostou no outro, ainda mais no Brasil, que a máquina é um do lado do outro. Aí é porrada, aí sai porrada, aí é homem saindo em porrada. A coisa mais normal do universo, que não deveria acontecer. E o Evilazo Costa Jr., ele comentou que a SNK lembra dele da época que ele comprou o primeiro VHS dele de desenho japonês, que foi um de Fatal Fury. Então ele lembra muito a infância dele. Eu não lembro muito desse desenho. Ele é um daqueles americanizados, tipo Street Fighter, que a Chun-Li quebrava um tanque de guerra na porrada, era isso? Não, acho que é um OVA. Ah, é um anime mesmo? É um anime, do Fatal Fury é um anime. O Fatal Fury não fez sucesso nos Estados Unidos pra ganhar a versão americanizada. Mano, não é possível, cara. Qualquer merda ganhar a versão americanizada. Mega Man ganhou, mano. Mega Man popular pra caramba. É, não é qualquer merda, é verdade. E sobre Fire Emblem, porque a galera ignora Style 7, o Evilazo comentou que ele também jogou 165 horas de Fire Emblem Three Houses. E do mesmo jeito que o Jeff, pelo menos 30 horas não foram tão boas. O que é? As 30 horas com a Delgard? Não, é 30 horas, talvez 30 horas ele só não gostou. É só, tipo, 30 horas tava sei lá, repetindo já as coisas. 30 horas cadê o guard? E ele comentou que agora ele deu uma parada pra jogar Luigi's Mansion e Dead Cells, então ele não tá mais tão chateado com as 30 horas que ele gastou, e que ele quer que o próximo jogo da franquia ele torça pra que seja 2D, porque ele falou que a Intelligent Systems não parece que se está dando bem com 3D. Então ele preferia que fosse 2D novamente. E eu acho que isso nunca vai acontecer, porque a Intelligent Systems já criou uma engine, né? Uma framework, uma engine pra 3D, e 2D não faz tanto sucesso com o público geral. Então vale às vezes a pena mais se lançar um 3D mais ou menos do que outro 2D que só vai ter um público de nicho. É, eu acho que a tendência agora é melhorar. Eles já lançaram um jogo em 3D, eles aprenderam as dificuldades, e acho que o próximo jogo provavelmente vai ser bem melhor. Nesse quesito, né? E o Ian, ele comentou que ele tem ressalva sobre ser um remake de Genealogy of the Holy War, que é o Fire Emblem 4, e ele postou um link comentando que ele já mostraram interesse com um remake do Binding Blade, que é o jogo do Roy, né? E aí ele fala que teria medo do Fire Emblem 4, porque ele acha que ia censurar o Fire Emblem 4, assim como teve mudança na história do Fire Emblem 2. Precisa ser o original, velho. Não pode dar uma mudadinha aqui ou ali. A história era tão boa. Eu não joguei o 4, mas a história do 2 é ruim. Tipo, foi bom que eles se maquiaram 2. É, então, eu também acho. O 2, ele teve a mudança de história. Foi importante pra dar alguns impactos a mais. E colocou as coisas que estavam no manual dentro do jogo, né? Então, eu acho que a mudança da história do 2 foi pro positivo. E eu não acho que eles vão mudar tanto no 4. Né, porque o 4, assim, tem umas violências aqui e ali, mas Fire Emblem tem essas violências. É só não mostrar, sabe? Só chega e falar, ah, aconteceu. Aconteceu que todo mundo morreu. Pronto. Tá aí, pronto, continua. Então acho que é de boa. E o Daniel, ele falou que ele usa o termo Big N porque ele só tem 33 anos. Então tá válido. Ah, ele leu o Nintendo World, muito provavelmente, durante muito tempo. É, eu li Nintendo World desde a primeira. Eu achava esquisito o termo Big N, eu sempre falava Nintendo mesmo. É, da minha época. Um ano mais velho. É, o Fabrício Bertrand, ele falou que tá esperando o Pokémon Sword Shield de maneira ansiosa, e falou que espera encontrar a gente na Wide Area. Acho que ele comentou isso enquanto o jogo ainda não tinha chegado, é isso? Sim. Não foi lançado, não tinha lançado, né? É que ele já tem aparentemente, pelo que ele comenta, ele já tem uma trajetória aí de jogos que não chegaram na casa dele, que ele comprou físico. Então, ele deve estar nesse limbo agora de novo. Eu acho que foi ele que invadiu nossa batalha da Dynamax e matou o Pokémon num hit. foi um ouvinte, foi o Davi, eu acho, que eu entrei na batalha dele e matei o Dynamax em um hit também. Desculpa por ter tirado a emoção daquela batalha. Nossa, Jamal. Só pra esse pedido de desculpas. E o próximo comentário é do Matheus Souza, Que ele comentou, ele falou que foi a segunda vez que ele comenta, a primeira foi no Ski na 64 do High Score Girl. Girl. E ele veio aqui comentar só pra defender o Xenoblade 2, que eu xinguei na vez passada, no cast passado eu não lembro de ter xingado. Ah, eu falei que é um jogo que algumas pessoas gostam, não xinguei, eu falei ok. Vira e mexe, solta as farpas, é isso aí. Ah, mas não que não mereça. E ele falou que ainda acha o melhor RPG que jogou nos últimos 10 anos, junto com Persona 5. E ele falou que o podcast de Persona 5, ele já tá fazendo merchan pra gente, que o podcast de Persona 5 é muito válido agora que vai sair Scramble para o Switch. É, deixa eu fazer uma pergunta, ele falou que é o melhor dos últimos 10 anos, é isso? Sim. É, o primeiro não é melhor do que o... Então, é uma coisa que eu ia falar, o Xenoblade 2 não consegue ser um dos melhores, porque o primeiro, ele não é nem o melhor da própria série. Que tem menos de 10 anos. O primeiro é melhor. Assim, o primeiro eu não consigo falar que o 2 é melhor que o primeiro. Ou pode ser que ele não jogou, né? Sim, e se ele não jogou, ele pode jogar agora que vai lançar, de novo. Aí ele vai falar que é o melhor dos últimos 10 anos. Pode ser. Aí eu olho e falo, tá ok. Porque esses últimos 10 anos não foram muito bons em RPGs japoneses, assim. Em questão de console. Porque eu colocaria Shin 84 aí. E Dragon Quest 11 não tá incluso? Não, com toda certeza. Muito maior. Persona 5, eu fui pensar assim, Persona 5 também não, mas o Persona 4 é mais do que 10 anos. Essa porcaria de Persona demorou muito pra sair o próximo. Pior que é, velho. Então 2029 a gente já tá falando Persona 6. Mas o Xenoblade 2 eu não acho que não entra no top 10. Depende, né? Depende da pessoa. Isso aí é gosto que nem cu. Não, é que eu acho que as pessoas jogam muito pra história. A mecânica do Xenoblade 2 é legal. Eu poderia reclamar disso, mas vamos pro próximo comentário. Porque você já reclamou muito do Xenoblade, né? Lembrando que a gente tem podcast tanto do Xenoblade 2 quanto o Persona 5. Então dá uma olhada no Skin 64 no site que tá listado lá. Que são dois dos tops 10 RPGs aí. Os dois dos melhores RPGs de 10 anos, de acordo com o Matheus Souza. E o último comentário é do Rodney Vinorelana. E ele falou que a gente provavelmente estaria enlouquecido já com o Pokémon Sword and Shield. É uma verdade. Diga-se passagem a quantidade de tempo que a gente falou dessa porcaria no podcast. É, não, horas jogadas. Quanto você tá, João? 20. Sou uma pessoa de boa. O Jefferson tá com 17, né? Isso. Eu tô com 15. Porra, eu tenho 2 horas. É, Lucas, você aproveitou muito mais o seu tempo livre do que a gente. Isso é uma certeza, cara. Isso eu não nego. isso é pro ouvinte saber quem não fez a lição de casa. E ele perguntou pra gente até que ponto nós somos influenciados pelas notas dos reviews. E vocês também, como reviewers, já que foram vocês que me venderam alguns jogos que acabei curtindo, o que acharam que é mais importante? Eu acho que eu comecei lendo e depois mudei pra... Eu comecei explicando, depois voltei a ler, foda-se. Ele perguntou o que a gente acha mais importante quando a gente analisa também, porque a gente já vendeu jogos pra ele. A gente vendeu o jogo pra ele? Ah, tá. Não. Em questão, a gente tava vendo o jogo e ele comprou por causa da opinião. Então, vamos primeiro pra primeira questão. O quão a gente é influenciado por notas dos reviews. Eu vou considerar review em geral, né? Não só nota. Ah, eu acho que são indicadores gerais. Pra você ter uma noção se aquele jogo, pelo menos... É bem geral mesmo, né? Pra ver se ele tá agradando o pessoal ou não. Mas tem muito review aí que... Como posso dizer, é muito pessoal, né? E aqui, se for nota de usuário, é pior ainda. Porque a galera tá muito nessa questão da Metacritic hoje em dia. Porque sai um jogo no primeiro dia, todo mundo vai lá ver qual a nota. E se não tiver acima de 88, 85, não é um jogo bom, sabe? Eu tô cagando pra isso. Eu acredito que tem jogos que eu gosto muito, que pode ter nota 60 lá, ou menos até. E, putz, é muito subjetivo. Mas eu não vou negar que deixe de ser um indicador geral. É, eu, quando eu vou olhar a análise, eu olho de diversas fontes e eu tento me manter nas fontes internacionais porque eu acho que eles conseguem... Eles têm um viés menor, né? Eu acredito, não é uma crítica muito forte à imprensa brasileira, mas a imprensa brasileira sofre porque a gente tem pouco recurso aqui. Então, quando eles conseguem analisar um jogo, eu acho que eles são, às vezes, um pouco puxa-sacos. Não sei se dá pra falar isso. Posso estar sendo muito crítico aqui. A maioria das vezes as análises brasileiras, eles dão nota muito alta, ou eles avaliam muito mais os pontos fortes do que muito mais os pontos fortes do que os pontos fracos, tá? As notas não me influenciam muito. Eu acho que eu tenho um threshold, assim, basicamente se o jogo tem uma nota muito baixa em várias análises, então eu acredito que o jogo seja muito ruim mesmo. E eu não vou nem me preocupar em analisar muito, mas eu vou olhar os motivos pelo qual eles deram essa nota baixa. Eu só olho pra nota se eu tô na dúvida se vou comprar ou não. E, assim, normalmente quando o jogo já me vendeu, é uma série que eu gosto, é Pokémon, Persona, Shin Tensei, essas coisas, eu vou comprar o jogo, eu vou analisar e depois, se eu quiser consumir mais daquilo, aí eu olho pros reviews. Mas... só na dúvida, assim, porque é difícil, assim, tem muito jogo que a galera não gosta porque a opinião, obviamente, não é uma opinião do site, é a opinião do redator que escreveu. E às vezes a opinião não bate, né, e às vezes mesmo se bate, o jogo pra mim teve um motivo, pegou de um jeito especial, então é só em momento de dúvida mesmo. É, eu acho importante, assim, muitos sites já não botam mais nota, né, o Polygon ele não bota mais nota, e eu adoro ler as análises do Polygon. Então, sempre que sai uma análise, eu leio inteira e depois eu avalio dos outros sites. E eu acho importante você, em vez de olhar a nota, pegar um site, dependendo do gênero do jogo que você está analisando, de um site que você gosta. Quando é de um JRPG, eu olho muito do Siliconeira. Porque eu acho que eles são mais palpáveis para tratar com jogo oriental. Eles têm uma perspectiva que me agrada. Eu gosto de nota, gosto de ficar vendo nota. Acho que é como o Lucas falou, é só um indicativo. Acho que não precisa fazer nenhum fuzuê sobre isso. Se eu tenho uma dúvida, geralmente eu vejo os reviews se eu conheço a pessoa, se a pessoa fala em um podcast determinado, aí eu sei o que ela gosta, aí eu levo em consideração, mais em consideração os pontos que ela está alegando. Eu acho que tem que ser... como o review é pessoal, você tem que muito analisar o tipo de coisa que a pessoa curte. Aí você leva em consideração. E acho que é mais ou menos nesse sentido. Quando são coisas batidas, que nem o João fala, que eu vou comprar de qualquer jeito, eu prefiro nem ver os reviews. Mas depois que eu tenho a minha experiência, você vê lá o que o pessoal tá falando, você vê alguma coisa que você perdeu aqui e ali. Eu acho que é sempre bom levar em consideração a opinião de outras pessoas, assim. Principalmente de quem você não tem... gostos em comum, para ver se onde você tá pecando, onde você pode melhorar a sua crítica. E principalmente jornalistas, né? Porque eles têm toda a expertise para isso, tem todo conhecimento para você, para eles analisarem de uma forma mais genérica o jogo, né? Sem passar muita emoção, tipo, deles, né? E eles perguntaram, e ele perguntou também o que a gente acha importante na análise de um jogo. Aqui ele pediu na gente como quando a gente analisa. Não de como quem tá consumindo. Não sei se vai bater quando você consome, quando você emite uma análise. Eu acho que faria com o jogo. Se for um jogo que depende muito da mecânica, eu acho que você precisa retratar essas mecânicas. Por exemplo, você vai fazer uma análise de um jogo como Mario Party. Eu acho importante você entender como é que o jogo tá interagindo com as pessoas em si, no que ele se propõe, né? Se é a união entre os amigos, tentar analisar para esse tipo de perspectiva, né? E não do que o jogo pode ser, o que ele deixou de ser. E se for um jogo que é muito focado na história, eu acho importante quem tá analisando entender o roteiro da história, se ele tá sendo imersivo, se a construção do roteiro tá sendo... muito bem ligado entre os pontos, tá muito bem esclarecido, esse tipo de coisa. Eu gosto de falar o que me impressiona no jogo. Por exemplo, vou falar de Mario Odyssey. A mecânica de capturar outras coisas com chapéu. Putz, isso me impressionou muito e durante o jogo inteiro foi algo que deixou mais divertido o jogo. Me marcou muito. Então eu me apego muito a momentos e coisas que despertam a minha emoção de me sentir divertido, de fazer eu chorar. Sentimentos marcantes mesmo. E se é uma continuação de outro jogo, você faz uma comparação com a versão anterior pra ver o que evoluiu, porque senão você vai acabar consumindo mais do mesmo e às vezes não é isso que você quer. Eu gosto de, quando eu explico um jogo, eu tento focar na experiência que eu tive com ele e focar nos pontos que atrapalharam essa experiência. Eu não gosto de ler ou de fazer uma análise sem falando que o jogo é perfeito. Que eu acho que isso não existe. Então eu gosto de falar bastante dos defeitos, porque... Eu acho que quando você tá falando normalmente do jogo, você já tá falando de todas as qualidades dele. Eu acho que é o resumo do que vocês falaram aí, mas assim, eu só queria levantar um ponto que pra mim o jogo tem que ser acessível pra todos. Eu acho que ele pode ter as coisas complexas, pode ser um jogo de nicho, mas eu acho besteira quando o jogo ele meio que ignora que aqui a gente é um, sei lá, jogadores que compram bilhões de jogos são poucos, não é todo mundo, não é o geralzão. Então, é uma minoria. É, eu sempre tento ficar prestando atenção se, pô, tá, isso aqui é pra uma minoria vocal, né? E ele meio que ignora o resto da população. Acho que você tem que ter um meio termo nesse. Agradar o seu público, mas também tentar alcançar outros lugares. E pra você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site, na página do episódio, e comentar o que você achou das nossas primeiras impressões de Pokémon Sword and Shield, se você concorda ou discorda, o que você concorda, o que você discorda, o que você achou do jogo, quais são os Pokémons, qual o inicial que você começou, a número da sua camisa, enfim. Conte suas primeiras impressões que a gente lerá. Nossa, que a gente lerá é foda. Que nós vamos ler no próximo episódio. Eu vou ficar aqui na expectativa do Pokémon Coxinha na versão Brasil. Eu tô esperando o Pokémon Sassi Pererê. Eu vou voltar a jogar Luigi's Mansion, que é mais legal. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.